Eu tenho um Deus que opera maravilhas. É o seu Deus também, não é mesmo? Eu tenho um Deus terrível em louvores. Terrível aí significa incomparável. Ele é único. Ele é o meu socorro presente, tantas vezes. Por isso eu adoro esse Deus. Devo a Ele minha vida toda. Thank you. desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Glorificar a Jesus cada dia da nossa vida, mas para que isso aconteça, precisamos conhecê-lo, particularmente através das Escrituras. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. No livro dos Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios, Ele é a nossa sabedoria. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias, Ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso ser das quatro faces. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Caminhando mais para frente, em Jonas, Ele é o grande missionário que leva a palavra de Deus a todo mundo. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. A Ele seja a honra, a glória e a majestade. Glorifica Teu Filho. Glorifica, Senhor. Glorifica o Seu nome, que é digno de honra e de louvor. Nós o bendizemos com palavras de amor, pois somos a Igreja, a esposa de Cristo, o grande vencedor. glorifica teu filho. Jesus o Senhor, que habitava na glória e esvaziou-se, grande prova de amor. E os joelhos se dobrem ante o rei com temor. Toda língua confesse, no céu e na terra, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Glorifica teu filho. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvamos, bendito. Sou apaixonado por Jesus. E você? Vamos dizer isso uns para os outros.